Entenderam alguma coisa? Nem a gente. Aliás, se a gente procurasse, nós, né? Nós, brancos, procurássemos ouvir um pouquinho o que um índio tem para dizer, com certeza o nosso planeta estaria numa bem melhor, né, Luciano? Você não acha? Com certeza. E, aliás, houve um homem bem antes dos índios que tentou dizer o que o índio está dizendo hoje, mas também não foi compreendido. Aliás, muito mal compreendido. Isso. Ele. Está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz. A força do ciclone, a madrugada fria, está em minha fé, em minha companhia. Está no frio do inverno, calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota do calor do chão. Quem é ele, o dono de todos os mares, com seus cegas, matas e vales, filho de Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Filho de nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor.